Participação Rodolfo Bisse. Inclusão digital. Mundo virtual. Aquele que, se você não prestar informação, você se sente mal. Um ciclo vicioso, descomunal. E aí, você consegue sair disso? O vício senta na cadeira, digitando a noite inteira. Refém da miopia da internet brasileira. Cê quer curtida? Divulga aí, mano. Não dá um boa noite, vem me empurrando nos interesses pessoais que merecem seu valor. Não respeita seu espaço, demagogos opressor. Não tem ideologia, não tem filosofia. Só tá almejando ser famoso no meio das menininha. Não vem pagar de Tony Caltri com foto de palhaço na rua, o mané. Largato de malaco, prazer vinho do morro. Pejorativo, eloquente no contexto quando assunto é vício. Abstente de um mundo virtual incongruente, onde o sorriso vem dos dedos e não dos dentes. Sigo a frente cabisbaixo, pois faço parte disso. Mas confesso pra você que eu luto contra isso. Amores eram mais reais, duravam mais. Crianças gostavam de pai, não sinal de wi-fi. Não brincam mais, perderam a total noção. Eles preferem o mundo da digitação. Amores eram mais reais, duravam mais. Crianças gostavam de pai, não sinal de wi-fi. Não brincam mais, perderam a total noção. Eles preferem o mundo da digitação. De novo não, parece que vai cair a conexão. Não cai não, não cai não. Parasitei no virtual e já não vivo no mundão. Será que tem recado na minha caixa de e-mail? Será que alguém curtiu meu comentário? Quem é que tá me chamando ali no inbox? Será que alguém curtiu a minha foto? Vixe, os caras postou um som novo ali. Nossa, olha só, mano, foto cabulosa. Os caras ficam postando essas fitas aí, mano. A virtualidade tornou-se dependência. Um dia sem conexão, da crise de abstinência. A internet no mundo moderno aproxima quem tá longe, distancia quem tá perto. Ele é fissurado em site de sexo amador. Se masturba e lambuza a tela do monitor. A menina de 15 entrou no bate-papo e caiu na sedução do pedófilo tarado. No Facebook a hipocrisia vai além. Quem não é, diz que é. Quem não tem, diz que tem. O imbecil se faz de inteligente. O fanfarrão é canastrão no papel de valente. Não tenho medo de perder e no jogo eu arrisco. Aqui quem vos fala é Rodolfo Bisse, guerreiro de fé. Que apesar dos pesares ainda tá de pé. Me chama de fake, me xinga no face. Seus argumentos exalam cheiro de leite. Emanam de uma mente intransigente que não suporta opinião divergente. Aqui vai uma dica a você que me critica, que dispara com constância suas invectivas. Utilize um dos dedos pelos quais você digita e penetre no seno da sua bunda encardida. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. A net não cumpre limpos, quem manda em mim sou eu. Vou me desconectar, falou, até mais tarde. Partiu, realidade. Aí, congratulações fraternas, viu?